Segunda carta de Pedro, capítulo 1, e vamos começar do versículo 18. Nós temos ouvido esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Diga comigo, a palavra dos profetas. A qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Leia comigo também 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, verso 7. 1 Coríntios 2, 7 diz assim: não falamos a sabedoria de Deus, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Leia ainda comigo, por favor, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Repita comigo, vamos ler juntos, mesmo que a sua versão tenha alguma palavra diferente, vamos ler o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Diga novamente, perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos aqui nesta manhã e queremos compartilhar entre nós a Tua Palavra. Queremos ser edificados na Tua Palavra. Não apenas nós que estamos aqui, mas nós como uma igreja local, estamos sendo edificados. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui também estão sendo edificados como um só corpo. E não só esta igreja local, mas o corpo do Senhor nesta terra. Todos aqueles que se reúnem nesta manhã, todos aqueles que se reunirão durante este dia, nós pedimos a bênção do Teu Espírito Santo fluindo e ensinando-nos e executando isso que a Tua Palavra diz, aperfeiçoados para toda boa obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, nós estamos estudando. Durante esse mês de novembro, nós estudamos alguns princípios, algumas partes que Deus nos deu sobre libertação, sobre vitória, sobre uma caminhada diante do Senhor com ousadia, intrepidez. E temos experimentado o processo de libertação, o processo de transformação é algo contínuo. É algo contínuo na nossa vida. Não para nunca. E nesse mês de dezembro, Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Nós vamos buscar do Senhor receber dons do Espírito de Deus. Uma vez que estamos caminhando com o Senhor, aprendendo, estudando a palavra de Deus, nós vamos nos alimentando dele, o Espírito Santo de Deus pode fluir mais sobre nós. Uma ilustração muito simples ou simplória, porém muito eficiente, é a de um cano. A ilustração de um cano por onde a água é conduzida. Se esse é um cano fininho, ele certamente vai conduzir apenas uma quantidade limitada de água. Se porventura a pressão de água for maior do que a capacidade do cano, ele não suporta. Ele estoura, ele se arrebenta. E o dano é maior do que a gente pode imaginar. Imagina o que acontece lá num apartamento. Há poucos dias atrás, a síndica aqui pediu oração porque diz que tem um apartamento lá no alto, que tem um vazamento, e o proprietário não deixa ninguém entrar no apartamento, e o vazamento já chegou 4 andares abaixo, já tem 4 apartamentos abaixo danificados por causa do vazamento de um apartamento, e o homem não deixa ninguém entrar lá. O vazamento, o cano estourado, como nesse caso aqui, vai gerando um dano que muitas vezes é invisível. Quando nós caminhamos na igreja, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós caminhamos na família, quando nós caminhamos no trabalho, não importa em que área da vida, nós corremos o risco de termos uma demanda maior do que a nossa capacidade. E essa demanda maior do que a nossa capacidade pode ir vazando os nossos caninhos, os nossos veios, os nossos canais, a gente não vai percebendo, mas vai minando nossa vida, algumas áreas da nossa vida, e quando a gente vê, já tem um rombo, já tem um problema em alguma área, já tem algo irreversível, já tem algo que custa caro para ser reparado. E, na verdade, em todo o tempo, enquanto crescemos, enquanto o tempo passa, a demanda sobre a nossa vida sempre aumenta, nunca diminui, sempre aumenta. São atividades que temos que fazer, são responsabilidades, são compromissos. A demanda, a pressão sobre nós sempre vai aumentando. Se nós somos um cano ainda fininho, pequenininho, nós só temos 2 opções. A primeira é expandir esse cano. A bitola desse cano precisa ser ampliada. Esse cano precisa ser fortalecido, ampliado. Ou então, nós vamos para um conselho médico que diz, olha, diminui, toma os remedinhos, fica bem lerdinho, fica bem de cama, fica, ó, para com isso, para com aquilo, e aí vai ficar tudo bem. E, obviamente, que se diminuir a demanda, a violência, a pressão da entrada da água no cano, não há necessidade dele ser ampliado. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos crescer cada dia mais no Senhor. A vida nos ensina que nós precisamos crescer cada dia mais no Senhor. Hoje, eu e a Dani temos 4 filhos, mas se eu tivesse a mesma maturidade que tinha há 10 anos atrás, eu não daria conta de cuidar dos 4 filhos. Nós não daríamos conta de administrar as coisas em casa. Então, proporcionalmente ao crescimento que é natural, porque Deus é um Deus de crescimento, Deus quer prover também o nosso aperfeiçoamento. Como um cano, nessa ilustração tão simples, mas tão visível, ele quer nos alargar. Quando nós não caminhamos na palavra do Senhor, quando nós não caminhamos como igreja mesmo, nós nunca nos alargamos. Nós sempre ficamos naquele cano miudinho e qualquer pressão maior acaba estourando e é um problema aqui, é um problema ali, é uma dificuldade aqui, é um desânimo ali. E nesses dias, eu tenho estudado sobre alguns princípios doutrinários da igreja. E estou redigindo um texto que eu vou apresentar aos irmãos, que vai fazer parte de um documento que nós temos na igreja e não tínhamos ainda trabalhado nele, já começamos, eu e Geraldo, a trabalhar primeiro lá no Estatuto e até em algumas coisas do Pacto e Declaração de Fé. E nós vamos estabelecer esse documento entre nós porque é uma forma de sistematizar toda a doutrina cristã, toda a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto eu estava estudando esses dias sobre esses temas, sobre esses pontos da doutrina, da teologia bíblica, o Senhor foi falando muito ao meu coração e Deus foi me mostrando claramente, filho, todas as vezes que o meu povo caminhar na doutrina bíblica, no conhecimento da doutrina básica, da doutrina fundamental, da doutrina simples do Evangelho, vai crescer naturalmente.